Σημεία 3, τον αγώνο. Συνεχίζουμε όλο κομπλετό φιλάου, συνεχίζει σαβαντώστα τη ζωή του 95 ήταν από πόσο. Κομπλέτε σαβαντώστα τη ζωή του 95 με αθρέα τον όνο. Αζού 2791 στα αγορά αυτά του Μικόντι μία δούζα του μίλους, το σεβίσο θα πάει σιχάδο, σούμε προ νίβιο 190 η σέμερα καζού να φρεκουένσει 1-2013. 1-2013 παρά καζού, αζού 5-2976, γιατί ο μόνο δύο. Αλλιώ. Πατρολίο 3179, voltando, senhor. Professor, está 3179. Se condições de tráfego aí permitirem, possibilidade de mótica. Aguarde. Obrigado. Professor, é MA3 no 1, foi autorizado, pistão 0, vento 040 graus, 9 mais. Autorizado, posição no 0, cenário MA3 no 1. Reporte, Henrique 2010. Alfa, reporte, Alfa, Júlio. Ô meu amigo, obrigado, Mátima. Front 4, pronto, cópia. Escuta, prossiga. Transgrante 304, Turizado, Brasília, bloco de Luna 7, após o come rota, nível 360, decola 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, após o Alefa, aciona 5132, controle 119.35. Autorizado, Brasília. Ampres do Luna 7, depois conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, com curva direita, perfil da saída Arbor Elefa, aciona 5132 e controle 119.35, tran 3304-108. Tran 3304, estejamento correto, reporte para o suspeito acionamento. Ciente, tran 3304. E 312, suspeito acionamento, posição 3. 312, número 2, no seu trabalho. Uno 160, ingresso Juliette, Porto 9. Juliette, Porto 9, Uno 160. Chama agora Recife, na frequência 1251 e alternado 128.30. 251-2230, obrigado. Tirando 1, solo 10, direito 1211, salve. Solo 10, direito 1211, 63. 11. O chão é 311, autorizado o táxi de Alfa, um atente da Juliette. Alfa, lance da Juliette, 6309. Confirme para ver? 1, 2, 2. A Avião 917, zero, autorizado, taxa até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste ao 012, no voo. Taxa, ponto de espera 295 com a torre, o azul 970, ajustado ao 012. Essa é a livre acessão para o nível 220, é de Papa Serra. Para de Papa Serra. Está livre subida para o nível 220, é de Papa Serra. Tem livre subida para o 220, é de Papa Serra. A companhia partindo 2 será autorizada. 7, 3, 0, 2. Puxa, lembra 3, 1, próximo Juliette, ponto 2. 108, pronto para puxa, acionamento. Entrei por só para o 6319, Paulo. 6319, ingresso a Juliette, portão 2. Ingresso a Juliette para o portão 2, 6319. Então 3304 no 8 aguarde. 8 aguarde, é 3304. 206, é Copa Terra. Juliette, Mike, Juliette, Romeu, confirme seu eco, por favor. Confirme seu tempo de sobrevoo, Mike, Juliette, Romeu. Escondendo de pistola, 5 anos, você acompanha o parqueano 2, inicia a chama-taxi. Faz o parqueamento da aeronave no 2, autorizado o pushback, acionamento de coordenação 1, chaneamento 312. 3304, no 8, autorizado o pushback, acionamento, reporte táxi. Vai reportar ataque, é 3304. Serra chama agora Recife na frequência 1260 e alterna 128.8. 60, alterna 1288, é para passear. Azul 9170, decolado, azul no 4, controle 1935, bom dia. 1935, bom dia. Controle Salvador Azul 9170, bom dia. Azul 9170, está em contato radar, suba para nível 340, na saída da EL. 340 da EL, 9170. Selecionamento, chame para o táxi. 61 a bordo, 3 horas e 30, alteração local. É 312, autorizado, táxi, até o ponto de espera. Via Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, agitando 012, no voo. É, já vou, pode ser a torre 295, puxando a minha 312. Então, 3304, autorizando o táxi da ponta de espera via parte 1 no Índia, no ponto de espera torre 119, decimal 95, ajuste no 012, um voo. 012, obrigado, bom trabalho. Chené 63, 12, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 050 graus, 8 nós. Alinha, decola, pista no 0, Chené 63, 12. Salvador, bom dia, 3304, próximo ao ponto de espera da pista 1-0, completamente pronto. 3304, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Ali mantém, pista 1-0, 3304. Chené 6312, decolado aos 20, controle 1935, boa viagem. 1935, boa. Chené 6312, passa 1400 na PUCA. Chené 6312, bom dia, contato radar, suba para nível 350 na saída PUCA. 350 na saída PUCA, o Chené 6312, alguma possibilidade da PROD GEMA da presente? Autorizado, GEMA. GEMA da presente, 6312. Azul 9170, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 12830. 651, confirma alternado, senhor? Alternado 128, decimal 30. 651230, algum bom dia. Questão não foi compreendida. Beatriz, autorizado Guarulhos, VP Zuluna 0, após Taubaté, nível 340, decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5154, controle 119, decimal 35. Compreendido, autorizado Guarulhos, nível 340, VP Zuluna 1. Operador 10 até Taubaté, decimal da 10, Dael, Leda, Motiva. Vento 060 graus, 089, pote fora do solo para sul, guardião 05. Taxi 2196, teremos Maceió, 3 horas de autonomia, 184 agora. É firme o alternado? Maceió, feliz. Autorizando o navio, autorizando o táxi, via parte 1, nível da ponta de espera. Ponta de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 092, voo. Na 092, parte 1, ponta de espera 295, eu ganho até, eu vou 2196. Aos 32, controle, será firme, colete. Obrigado, senhor 3304. 304, passa 2, e o pé já se esforça. Alerta 3304, contato radar, suba para nível 360, autorizado direto Alepa. Direto Alepa, extensão 360, TAN 3304. Torre Guardião 05, fora do solo, pronto. Frente, pronto, fora de Tapuã, aguardando transferência, o Guardião 05. Fora de Tapuã, aguardando transferência do Guardião 05. Identificado, Proa de Tapuã, Rumo 184. Projeto 00, prossiga. Salão 211. Você poderia confirmar o tempo de voo? 10 minutos. Gente, chame o controle da presente 1935. 1935, grato, 015. Guardião 05, bom dia, tente estar no litoral, informe em Ondina. A intenção é ser administrativo, não cabe. Reportará quando eu usar o código de porra do Guardião 05. Afirmo, corrigindo, informe na final propósito do Guardião 05. Será para pouso, não cabe, reportará o Guardião 05. 060 graus, 99. 060. Decola da 10. Segue circuito em coordenação com a torre, aciona 0134, torre 118, decimal 95. Veículo correto, confirme pra ver? Jeremia para acionamento de táxi, chame a torre 118, decimal 95. Informação posso tirar. Estaciona 6250, mandei a sua identificação, chega da Mari, desça pelo nível 060. Ficou Mari 060, 6250. Decolado 27, controle 1935, Goiás. Então, 2196, 1935, boa. Fala, Salvador, acionário, minha empresa, onde? This morning, go 2196, leave in 1300 feet. Level 360, you are clear to fly direct to Lida. Okay, understood, radar contact on departure. Now straight to Lida intersection, clear flight level 360. Due to technical limitation, request flight level 320 as final, please. Roger, come Lida in the same flight level 320, go 2196. Flight level 320 is approved. Controle Salvador, Guardião 05, já na final para pouso, no fundo do aqui. 8.5, sequência livre, Guardião 05, toma pouso. Sequência livre, gráfico 05. Chamei 6312, chamadeira Recife, potência 126.85 e alterna 125.45. Recife 2685, 2545, bom boa. 13304, chamada Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 3304, ciente, bom trabalho. Verdade. Alfa, decolado 29, controle 1935, uma boa viagem. Mais 30, grato, Mike Chalhão. Controle, muito bom dia, eu tô passando Mike Chalhão. Bom dia, Mike Chalhão, você está em contato radar, foi da Momo, suba 100 instruções para o nível 180. Para 180 na Momo, grato, Mike Chalhão. Uno 184, está autorizado ao final do ILS, desça para 2000 pés, 1092 no ajuste, informe estabilizado. Está livre, Mike Juliette Romero. Na 6250, autorizado o diretor Duna, desça para 3000 pés com ajuste no 012. Duna 3000 no 012. Go 2196, pass now flight level 150, climb to flight level 320, and contact Recife Center, frequency 125.1, ascendable 128.30. Oh, 2196, arm flight level 320, sit now Recife Center 125.15, secondary 128.3, a good day, thank you. Go 2196, the primary frequency, 125.10. Okay, I got it now, 125.10, thank you. Have a nice day. Thank you. Tango Mike Charlie Alpha, como seu chamado pouso? Faz atenção. Via para 9857, aposto com rota, nível 260, decola da 10, primeira curva direita, segue perfeito saída da El, Leda, após Boa Irume, aciona 5156, controle 119.35. Zero, planejamento correto no parte militar, confirme o PLB e autonomia. Tudo Mike, filete com meu. E aqui, Mike, já tornou, confirme o estimado que você vai manter o supervoo nessa região? Aproximadamente 5 minutos, se necessário, afasta o Mike, filete com meu. Certo, temos um Boeing 737-300 que estará em Duna dentro de mais 2 minutos. Charlie Alpha, controle. Prossiga, senhor. Só confirmando se a chamada de pouso 1210 é local ou Zulu? É Zulu, senhor. 1210 Zulu, copiado. Tanto que Alto Azul, vai manter o cabo e o Mike, Leti Romeu. Leti, Mike, Leti Romeu. Obrigado até o hotel, reporte para cruzar a pista. A antena vai te fazer do cabo e quando autorizado, Mike, já te ouviu. É, se der presente, já está autorizado para seguir para a Serra Índia com o Índia 500, mas sem interferir na próxima forma, Mike, já te ouviu. Informe que o Boeing 737 está agora em Dona. Gente do Boeing, iniciando o cruzamento do eixo, Mike, já te ouviu, estou direto a Serra Índia com o Índia, graças. Missão do Gol 1184. Gol 1184, completa final. Informa, temos um Robson 44 à sua frente. 500 pés na direita, feliz na próxima fé. E chame a torre, Salvador 718-95. 18-9, chamada. Salvador 250, prosseguindo a descida. Terça para 2000, acho na 6250, está livre a final do ILS. Informe e estabilizar. 2000, livre a 6250, informar a estabilidade 6250. Delta 3859, ação de identificação, desça para 4000, o ajuste no 0 no 2, chegará bom ver. Bom dia, está passando o externo, mas está travado. 1184, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 0, 60 graus, 1 no mais. Pouso na 10, no gol 1184. Puxa 6250, estabilizado ILS-X-ray, eu não vejo. Chama 6250, completa final, chama 2, saudou a frequência 1, 18.95. 4845, boa. E a posição, Unix de Almeida? Fala o Cícero, como é sinal de 190, está passando agora 150 para 180. Eu estou atualizando nesse sinal 160, o Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha. Pouso, né, 250. Olimpo 06, cruza de imediato. Agilizando, cruza Delta, Alpha, Juliette, parte 1 no Índio, ponte fera, time novamente. Ó. Somos 4-2, direita, liberaram 2-1. Estacionamento, chega em pronto, táxi, limpo. VA-2-5-0, ajuste no 0 no 1, tudo autorizado, pistão 0, vento 0-6-0 graus, 9 nós. Nível de pouso 10-6250, deixa lá. Alfa. É dourada, Mike, já te deu. Uno 648, bom dia, Sony, identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. O seu perfil é o número 2 na aproximação, o Gol do 648. Azul 2710. Bom dia, Golfo Confere. Prepare a saída Conde aguardando. Cliente. 130, confirme o nível? Cliente. Uno 184, ingresso Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, Gol, demora 4. Salve, Salvador, bom dia. 6250, Xanã. Xanã 6250, bom dia, autorizado táxi via Alfa. Reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6250. 2710, pronto, cópia. Afirma. Azul 2710, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 130. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Conde, aciona 0277, controle 119.35. Autorizado 130, Aracaju pela Golfo 777, decola da 10, saída Conde, com curva esquerda, aciona 0277, controle de saída 1935. 790, cruzamento correto no parte 3, reporte para o pushback acionamento. Amarelo, bom dia. 221, bom dia, acionando a identificação, chegando a BOF, deixa para o nível 060. É 359, autorizado a final do procedimento, deixa para 12 mil pés, o ajuste no 062, informe estabilizado. Essa pega o Mike Charlie Alpha, chama agora Centro Recife, frequência 12685 e alterna 125.45. 12685.45, mais pagado. Decolado aos 48, autorizado com vai esquerdo no 1500 pés, reporte através norte da torre. Corona esquerda, 1500 pés, reporte através norte da torre, Olimpo 06. Meio solicita um 360, a perna do vento para realizar procedimentos. Gente, reporte iniciando 360 à direita. Portará Olimpo 06. Sendo 360, Olimpo 06. Gente, reporte interceptando a perna do vento no 0. Interceptando a perna do vento, Olimpo 06. No 648, se essa operação para sequestramento, curva esquerda na proa 020, seu limite ao localizador, e se mantenha 3 mil pés com ajuste no 09. 1011, 3000, recuperação esquerda, seu localizador, vou no 648. Para o TAC 3663, 176 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, Fernando Galeão. São 3663, autorizado, tá? Até o ponto de espera da pistão 10, via parte 1 no Índia. Ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 019. Entre Cidade 109, via 41, Índia, Ponte Espera 10, 41, 9, 13, NFM. Ponte Espera 1259, descendo a 2000. Já pronto para girar base? Afirmativo, pronto para base. Girado base, reporte final, iniciando a remetida, Olympus. Para girar base, iniciando a remetida, Olympus 06. Vento 070 graus, 106. Vento 06. No 648 para o localizador, curva direita na proa 050, está autorizado a final, desça para 2.000 pés. Direita, gente, Olimpo, M254, suba para 1500, curva à esquerda, reporte perna do vento, através do nosso setor. Iniciando a remetida para 1500, reportará perna do vento, Olimpo 06. 2-3663, pronto, ponto espera no zero. 3663, mantém o ponto de espera. Sou 895, informa P3 fazendo TGL48. Sim, chama a torre agora, obrigado, tanto 3859. Aumento Chanel 63 no ordem, com 2. Lift pouso, pista 90, tá 3859. Vou iniciar o 360 pela direita, informará interceptando a perna do vento, Olimpo 06. Foi no 648, completa final, chama a torre, Salvador, 118, 95. 18-95, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia. 648, gol INS. Gol 948, bom dia, ajuste na 011, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. E 11, aguardando o gol 648. De Mentilé, Sexy, que você aposta para o seu localizador. Bora 065, bom dia. Guarulhos 360, pronto, cópia. Bora 065, autorizado Guarulhos, desloco de 1-0, após Taubaté. Nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5406, controle 119, decimal 35. Guarulhos, 360, da 10, curva direita, da El, Leda, Motiva. Apeso no 10, 0 via, Taubaté. 5406, 1935. Número 065, deixamento correto, no 9, reporte para o que estiver funcionamento. Olhando pro 06, a perna do vento. Esse é o novo 360, só mais um traço que está funcionando. Esse é o 360, por favor. 360, corpo, pela direita, olhando pro 06. 08, autorizado o táxi de Alfa, Juliette, pátio principal Índia, até o ponto de espera, lá, torre 118, decimal 95. Paulo Salvador, bom dia, táxi 259, Vitor. 259, autorizado o táxi de Alfa, reporte entre a Juliette. Alfa, reporte entre a Juliette, táxi 259. 63, condições de decolagem imediata? Afirmo. E o Alfa com Boeing da Guarta, não? Afirmo. Faz o fogo também, mas nem manter preparando para decolagem imediata, 3663. Gente, pode passar de Boeing, né? Não, vou nem manter até a 3663. Pelo menos 48, está tudo a manter a perna do vento, que depois da portaria no 1500 pés na interfaz. Essa coisa está visual. Olimpo 06, ingresso perna do vento, aguarde para girar base. Na perna do vento, aguardando base, Olimpo 06. Olimpo 06, ingressa Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 3259. Girando base para 1-0, reportará na curva final, Olimpo 06. Realizando toque remetida com a torre, gol no 621. Agora mesmo está no circuito de trás, agora. Número 648, autorizado o táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Bota Romeo Juliette. Olimpo 06. Olimpo 06, autorizado, toque remetido, pista no zero, vento 040 graus, no máximo. Autorizado, toque remetido, pista no zero, Olimpo 06. M63, decolado 06, controle 1935, reveste. Quem é 63, bom dia. 3-0 completo, 1-1 no 8 decimal, 9-5. 2-1-9-5, bom dia. Controle 3-3-6-6-3, bom dia, decolou da EL, passa 1.600. 3-3-6-6-3, contato radar em decolagem, submantém em nível de voo 3-4-0, passando 2.000 pés, voo direto Leda. 4-2.000, voa Leda, 3-3-6-6-3. Bom dia, ajuste no 0 no 1. Continue na aproximação, guarde a autorização de pouso. Autorizado, aproximação aguarda, 621. Essa aproximação é Juliette, Boro 648. Boro 648, ingresso é Juliette, Porta 1. Ingressa Juliette, bate Porta 1. Arremeteu aos 04, 1.500 pés, curva esquerda, com a espera do vento através do norte da torre. Curva na esquerda, 1.500 pés, reportado através do norte da torre, Olimpo 06. Voo 1.621, avistado, curva autorizada, pistão 0, vento 040 graus, 9 norte. Para o pouso 90, vou no meio da exame. Assim que o P3 está aqui na frente, ingressa para o portão 1, número 48. Negativo.